Contos breves. A BBC apresenta O Caminho de Emaús, por Frank Headland. Traduzido e lido por Madalena Nicol. Em qualquer idade, perder a fé é uma tragédia. Gino tinha apenas 7 anos quando perdeu seu cachorro Buti. Há muita criança que, na falta de companheirinhos para brincar, constrói o seu pequeno mundo em torno de um animal de estimação. E Gino era assim. O dia para ele começava e terminava com Puti. Uma refeição tornara-se um rito solene, do qual um Puti cheio de expectativa desempenhava o papel de acólito fervoroso do jovem dono, que separava para ele os melhores bocados. Um passeio à margem do torrentino borbulhante era uma aventura, com Puti perseguindo todas as borboletas, cavocando a areia branca e metendo-se água dentro para refrescar as patinhas quentes. E quando o menino e o cachorro tinham terminado o dia cheio e ensolarado, os dois se aconchegavam numa cama de vento à espera que a lua prateasse o negrume da noite. A mamãe de Gino estava junto de Deus. Não fora seu pai que lhe contara isso, mas o padre Anselmo. Tomaso tinha perdido a fé quando perdera a mulher na noite em que Gino nascera. Naquela noite terrível em que pensara que a luz do dia nunca mais seria vista. Ele era bom para Gino, pois era bom de natureza, mas nunca mais pusera os pés na igrejinha de Santa Felícia desde que ali, ajoelhado, suplicara em vão. E a sua ausência era uma tristeza para o padre Anselmo. Para Tomaso, os dias não eram tão ruins, pois gastava-os trabalhando como um condenado, pequeno pedaço de terra que lhe pertencia. Mas não sentia prazer no trabalho. Apenas uma vontade imensa de arrancar o máximo daquela terra que lhe tinha tirado tanto. Raramente ia ao bar, pois a conversa dos vizinhos o irritava. A voz de Suana tinha sido como o riso do torrentino rolando sobre as pedras. E a noitinha ficava sentado à porta da casa, talhando pedaços de madeira com uma faca tão afiada quanto a melhor navalha. Tinha um dom especial para criar brinquedos. E a criançada procurava, apesar de temerosa da expressão perdida nos olhos tristes castanhos, e fugiam assim que ele lhes dava o cavalo de pau ou a canoa de brinquedo. O prazer que eles sentiam em possuir as coisas que ele fabricava não lhe dava satisfação alguma. O seu rosto permanecia inexpressivo enquanto cortava madeira, como o rosto de alguém obedecendo cegamente, sem esperanças, a um irrevocável impulso criador. Punha um brinquedo meio acabado dentro do bolso e, durante o dia, nas horas de descanso, quando almoçava debaixo de uma oliveira ou conversava com um amigo na praça da aldeia, dava os retoques finais. Todo lugar em que parava ficava coberto de lascas, como se mais alguns pedaços tivessem caído de uma árvore vítima de um raio. Nele, uma criança triste não podia encontrar consolo. E para o pobre Gino, o céu era grande. E longe demais. Agora, com a perda de Puti, não restava nada. Sua vida parecia terminada aos 7 anos, assim como a vida de seu pai terminara aos 37. Foi na quinta-feira santa que Puti desapareceu. Gino tinha ido fazer o seu passeio predileto, colhendo flores de primavera para o altar da Gruta Vanetti. Ali o torrentino se exprimia numa garganta funda, onde numa das encostas havia uma cova que, em tempos idos, abrigara um santo ermitão. Gino arrumava as flores no degrau de pedra que servia de altar, enquanto Puti observava a cabecinha pendida para um lado. Mas quando escalaram sua volta à luz do sol, aparecia um cão estranho, um cão que ria e cujo latido parecia um desafio. Puti aceitou o desafio. Perseguiu o cão e desapareceu da vista e do alcance do fraco assobio de 7 anos. Gino nada mais podia fazer a não ser voltar para casa, sozinho. Tinha ficado à espera durante muitas horas, sentindo-se vazio. Depois de uma refeição impaciente, saiu de novo à procura do cachorro, para voltar mais vazio do que nunca. Ele volta antes do escurecer, comentou Tomaso sem dar importância. Ele está atiçado pelo ar da primavera, mas quando a fome bater, ele volta. Ele é como você, Gino. Ele gosta demais de comida para deixar passar uma refeição. Mas chegou a hora de deitar e nenhum sinal do malandro. Gino acabou dormindo de tanto chorar. E o pai então ficou preocupado. Fora um erro deixar um órfão de mãe se apegar tanto a um animal. A manhã seguinte foi triste. A Sexta-feira Santa nunca fora apenas mais um dia no calendário de Roca Bianca, mas o dia em que seus humildes habitantes partilhavam da dor dos primeiros discípulos. O dia em que a pequena igreja de Santa Felícia, no topo do morro, lembrava o Calvário. E um menino acabrunhado não pôde encontrar consolo nos rostos pesarosos que encontrava a cada passo. A busca de Pucci foi infrutífera. Com o coração pesado, Tomásio levou Gino para casa, e mais uma noite o travesseiro do menino ficou banhado em lágrimas. Gino saiu cedo na manhã seguinte para procurar de novo. Tomásio deixou ir sozinho, incapaz de responder à angústia daqueles olhos infantis, sabendo que no dia seguinte ainda seria pior. Pucci sempre acompanhar o seu jovem dono à igreja nos domingos à tarde, onde o padre Anselmo reunia as crianças para a bênção. Mas algo aconteceu a Gino na atmosfera diferente daquele sábado de manhã, quando a aldeia pareceu recobrar vida nova. Os rostos dos vizinhos refletiam a promessa de alegria do terceiro dia, quando se cumprimentariam com o Cristo ressuscitou, à moda antiga. Para surpresa de Tomásio, Gino voltou depois de uma hora quase feliz. Tudo vai dar certo, disse o pai. Pucci vai estar na igreja amanhã, tia Carlota disse. Tomásio mordeu o lábio. Sua tia Carlota disse isso? É, ela disse que Pucci era mais crente do que muita gente e que não deixaria de ir à igreja num domingo de Páscoa. Tomásio virou o rosto, incapaz de olhar para o filho. Intimamente praguejou contra a velha e suas boas intenções, pois ela tinha plantado uma semente de esperança num solo onde só a desilusão poderia ser colhida. Apenas disse alto. Eu não sei, Gino. Acho que Pucci sofreu um acidente, ou então foi roubado. Faz já 3 dias. Certamente teria voltado antes. Os olhos de Gino se encheram de lágrimas. Ele vai à igreja, eu sei que ele vai! Parecia inabalável em sua fé. Tomásio mal dormiu naquela noite. O desejo ardente de proteger o filho contra a dor que ele mesmo sofrera o consumia como fogo vivo. Tentou se convencer de que não era nada. Um animal tinha sido perdido, e daí? Mas bem no fundo, sabia quão importante era. Se a idiota da Carlota não tivesse se metido, o cachorro teria sido esquecido dentro de 2 semanas. Mas ela transformara o caso numa questão de fé e exposto o menino a uma ferida talvez incurável. Tomásio virava na cama banhado em suor com uma imagem trágica perseguido. Na hora da bênção, um rostinho ansioso, voltando-se desesperadamente sem cessar para a porta vazia da igreja. Vindo domingo, foi fazer uma última busca, seguindo o curso do Torrentino até o local onde Gino contara que Pucci o deixara. De lá, fez uma volta grande e foi parar na Gruta Vanetti, onde viu as flores que sabia Gino ter colocado no altar de pedra cortado na rocha. Velhos hábitos possuem muita força. Mas lembrando-se da última vez em que rezara, endureceu o rosto. Certificou-se de que o cão não estava ali e, galgando a encosta íngreme da garganta, pôs-se de volta para casa quando viu alguém aproximar-se e esperou. Era um homem de seus 30 anos, de rosto agradável, empunhando um cajado de pastor. Cumprimentou Tomásio com um sorriso, apesar de surpreender-se de vê-lo ali. Pensei que todo mundo estivesse hoje na igreja. Eu não, porque não acredito, respondeu Tomásio ríspido. O outro riu. Pelo menos você é honesto. Mas quem lhe diz que está com a razão? Eu já percorri o caminho da fé, mas dei de encontro a uma muralha. E bateu com a cabeça contra ela. Por que não pensou em pular a muralha? Porque do outro lado não tem nada. Mas quem lhe dá o direito de me fazer tantas perguntas? Pois eu só quero fazer-lhe uma. Por que você mesmo não está na igreja, hein? Ora, essa é fácil. Estou à procura de uma ovelha que perdi. Mas sei que não deve estar longe. Ah, engraçado, pois eu estou à procura de um cão. E é muito importante que eu encontre. Tomásio, achando simpático o estranho, contou a ele toda a história de Gino e de Pucci, além da sua própria tragédia pessoal. Há uma coisa que eu não compreendo, disse o pastor. Você afirma que é ateu? Oh, chame do que quiser. Mas diga-me, como é que eu posso acreditar? Mas então, por que faz tanta questão que o seu filho tenha fé? Ora, porque a vida sem esperança pode se chamar de morte. E eu não quero isso para o meu filho, não. A sua resposta vale também para você. Você é uma pessoa estranha, disse Tomásio. Será que não nos vimos antes? O seu rosto me parece conhecido. O pastor sorriu. É? Você me conhecia antes. Mas vamos procurar o seu pute. Agora me lembro que ontem ouvi um cachorro latir na encosta de lava. Lá existem buracos onde um animal pode cair e ficar preso. O jovem rebanho do padre Anselmo ouvia atentamente a história da alegria dos discípulos com a ressurreição do Senhor. Só uma cabecinha não estava atenta. Um rostinho que se voltava e voltava para trás e um par de olhos aflitos que, encontrando a porta vazia, se fechavam duros para reter as lágrimas que, mais fortes, vinham salgar os lábiozinhos trêmulos. O padre Anselmo, falando e andando entre os bancos, percebeu a luta que se travava e passou uma mão amiga sobre o cabelo preto encacheado. Gino se sentiu reconfortado e, durante alguns minutos, prestou atenção à história, de tal forma que nem viu uma figurinha piluta e amarfanhada aparecer na porta, hesitar e se esgueirar por entre os bancos. Só sentiu um focinho úmido procurar a sua mão. Quase gritou de alegria, mas, lembrando-se onde estava, conteve-se e apenas deu uma palmada afetuosa no malandro. Puti, puti! Agora deita, fica quietinho. Um murmúrio percorria toda a jovem congregação. Puti veio à igreja. Gino disse que ele vinha e veio mesmo. O bom do padre soube o que é uma grande alegria e continuou a contar como dois dos discípulos tinham encontrado o Senhor e falado com ele, mas só o tinham reconhecido quando souberam ver. Como tinham corrido então até os outros para dar-lhes a boa nova e como um deles duvidara. Puti se agachou ao lado do dono, levantou uma orelha e pôs-se também a ouvir. E quando todos se ajoelharam para receber a bênção, ele enfiou reverentemente a cabeça entre as patas. O padre Anselmo ficou na porta, olhando as crianças se espalharem pelo morro abaixo. Ao ver a última carinha risonha desaparecer, baixou os olhos e deparou com algo que aumentou o sorriso no canto de seus lábios. No chão da entrada, por trás da porta semicerrada, estava um monte de lascas de mais um brinquedo. Ouviram O Caminho de Emaús, um conto breve por Frank Headland.